Márcio Reis, é pura sofrência. Essa noite eu chorei na cama, abraçada ao travesseiro. Quando se perde alguém que a gente ama, é natural entrar em desespero. Eu já não sei o que fazer, se ela não quer mais voltar. É o fim de uma história de amor, esse meu coração bandido se reprende a contar. É o fim de uma história de amor, esse meu coração bandido se reprende a contar. Tinha tudo nas mãos ao mesmo tempo nada, por não valorizar o amor que ela me dava. Cachorro, safado, malandro, todo castigo pra mim é porque eu estou pagando. Cachorro, safado, malandro, todo castigo pra mim é pouco e eu estou pagando. Márcio Reis, é pura sofrência. Pra piorar, hoje eu fiquei sabendo que ela está namorando. Noiva, um mês que vem se casa, vai me mandar convite para a cerimônia. Não tá nem aí, só quer me ver sofrendo, continua pegando pesado. Mesmo apanhando desse jeito eu sinto que ainda gosto dela, eu tô apaixonado. Mesmo apanhando desse jeito eu sinto que ainda gosto dela, eu tô apaixonado. Tinha tudo nas mãos, ao mesmo tempo nada, por não valorizar o amor que ela me dava. Cachorro, safado, malandro, todo castigo pra mim é pouco e eu estou pagando. Cachorro, safado, malandro, todo castigo pra mim é pouco e eu estou pagando. Cachorro, safado, malandro, todo castigo pra mim é pouco e eu estou pagando. Cachorro, safado, malandro, todo castigo pra mim é pouco e eu estou pagando. Cachorro, safado, malandro, todo castigo pra mim é pouco e eu estou pagando. Cachorro, safado, malandro, todo castigo pra mim é pouco e eu estou pagando. Márcio Reis, é pura sofrência.